Rolê de carro na quebrada, noite na calada, com os camarada não pega nada, só uma curtida, noite perdida, com brisa iludida, eu tô fora. Pode que só demoda, você bêbado, incomoda, se acho tal, normal. Já tô acostumado, você bem louco, que sufoco, enchendo o nosso saco, falando alto, puxando nossa roupa, querendo atenção, abaixa as calças e pinta sua. Seu vacilão, toma um gole e fica facinha no showzinho de graça, sentar na primeira fileira pra ouvir sua besteira, nada. Não topo qualquer parada, sua piada tá entalada. Rouba a cena tomando vaiada, tipo político na temporada. Suas palavras são tortas, agulhas mais tortas ainda. Se paga de ladrão com os irmãos e de machão com as mina. Acorda na ressaca, que desgraça, dor de cabeça. Enjoado, vomitado antes que anoiteça. Não se esqueça, hoje é sexta. Tem tempo pra curtir, se iludir, chapa o globo, açucrinar por aí. Liga o carro, som no talo, de ladinho. O esquenta de hoje começa com o bode que vinho de gole. Engole de veneno, 90% não é sangue. Não se engana, acendeu o cigarro, bom, explodiu mais um. Qual consegue ficar de pé? Tropeça no próprio pé, perdeu a fé. Zé Mané, não é assim, qual que é? Tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Fita cena reprisa, mais uma, duas curtidas. Euforia sem sabedoria, cuide da sua vida. Começa na bebida, vem cigarro, maconha, farinha. De laranja, de embalo, quando viu tava embalado. Embrulhado pra presente, com laço inusado. E acorda no pescoço, sem um lucro. No bolso de balada na madrugada. Sua mãe ajoelhada, fazendo uma prece, pedindo ao mestre luz. Na caminhada, que ele te ilumine, te acompanhe, te guie sempre. A verdade que cada louco tem, uma mãe que é crente, felizmente. Agradeça ela, pede por ela. Várias vezes ela chorou, se preocupou, não se importou. Sem tolerância com ignorância, nem abraçava. Tem de tudo, casa, comida, roupa lavada, carro mesada. Mas não deu, não dá valor, esquece do Senhor. Que nasceu, sofreu, morreu e do pecado te livrou. Long neck na mão, fumaça no pulmão, acelerado. Arrumando confusão com quem está do seu lado. É muita treta, soco, chute, ninguém te respeita. Você é chato, enjoado, então vê se te ajeita. Eu espero que você acorde antes que o cemitério. Glicose, cirrose, overdose, no necrotério é sério. Vamos acordar antes de se matar. O barato é louco, te destrói, corrói ao soco. Tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Tá na